o tempo passa e o mundo gira. Tá com saudade, vai continuar. Desapega, inventa pra outras tuas mentiras. Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a se afastar de quem não me queria por